o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Como eu sempre digo pra vocês, até as 16h, 2 horas de rock and roll, cara. 2 horas com os clássicos do rock e também com sucesso, tá? Porque o objetivo do programa são os clássicos do rock. E falando nisso, eu tenho aqui, né, já tá pronto aqui na minha mão aqui, a primeira parte, 200 hinos do heavy metal. Aqui no caso americano fala heavy metal, mas tudo pra ele é heavy metal. Tem rock, tem hard rock, tem heavy metal, tem southern rock. Portanto, é os 200 hinos do rock. Eu prefiro tirar o heavy metal, que aí não fica aquele rótulo, porque a pessoa vai querer ouvir só heavy metal e não vai tocar só heavy metal, tá? Vai tocar de tudo, tá ok? Bom, mas hoje a gente vai cumprir o que a gente tá prometendo, já tem meses e ultimamente, nas últimas semanas aqui, saindo direto a chamada pra vocês aqui, do último show gravado do Led Zeppelin em 2007, cara, é o Celebration Day, que eles se reuniram com Jason Bonham, o filho de John Bonham, na bateria, e olha, eu confesso que eu vi o vídeo, eu fiquei meio relutante pra assistir, os caras já estão todos sessentão, aquela coisa toda, mas meu amigo, eu recomendo você comprar o vídeo, pode comprar, se você não gostar eu pago 2 vezes mais o valor do DVD pra você, tá ok? Celebration Day, Led Zeppelin, cantando como nunca, 2 horas de show, eles colocaram à venda só 20 mil ingressos, eles não queriam mais do que isso, tá? E assim que foi colocado na internet, 20 milhões de pessoas do mundo inteiro queriam comprar. Aí eu não preciso falar mais nada, né, cara? E eles já deixaram agora aberto, não sei quem falou, se foi o Robert Plant ou o Jimmy Page, que não tem nada programado, ou seja, pode sair uma turnê. Estão pensando em fazer uma turnê, não aquela turnê dos anos 70, que tem trocentos shows, né? Eles vão escolher, né? E se Deus quiser, eles vão passar no Brasil. Você deu uma vela todo dia pra eles verem. O São Rock and Roll. É, existe. Isso não existe, eu acabei de inventar. Vamos nessa então, especial do Led Zeppelin. É, lógico, cara. Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e Jason Bonham na bateria. Vocês vão sentir o clima. A gente começa com uma faixa do primeiro álbum do Zeppelin. Good Times, Bad Times. Vamos lá. We'll be right back. Yeah.

good evening. Now

Olha, meu amigo, eu me arrepio só de ver aqui, ó. Maquina, mentira não, cara. Olha aqui, cara. Brincadeira, que é isso, rapaz? Olha, Robert Plant, com esse vocal todo, é lógico que ele não forçou a voz como ele fazia nos anos 70, porque ele não é mané, né? Não vai pagar mico. Mas o cara cantou muito, meu amigo. Jimmy Page na guitarra fez solos incríveis. John Paul Jones do baixo no teclado. E Jason Bonham, não preciso falar mais nada. Foi ensinado pelo mestre, John Bonham. Tá ok? Bom, você ouviu aí For Your Life. Aliás, o set list tá bem interessante porque tem músicas que realmente eles não tocam ao vivo, tá? Não tocavam ao vivo. For Your Life, você ouviu também In My Time of Dying, essa é uma delas. Black Dog, então simplesmente demais. Ramble On e Good Times, Bad Times. Esse álbum foi lançado, esse show foi feito em 2007, mas eles não queriam que saísse em CD. Só agora, no final de 2012, que eles lançaram, tá? Eles não precisam de dinheiro, meu amigo. Eles estão tocando porque eles gostam. Dinheiro para eles não é problema. Aliás, é a banda mais inteligente que eu já vi até hoje. Quando morreu John Bonham em 81, 80, eles pararam, cara. E ó, baterista, não falando mal dos bateristas, podiam achar um outro tão bom quanto ele e continuar seguindo fazendo música, mas eles não quiseram, tá? Naquela época a banda era uma família, meu amigo. O Ozzy Osbourne falava isso, tá? Uma família doida, no caso do Ozzy, né? Do Ozzy. Bom, a gente tá indo pro break e na sequência eu volto com mais Led Zeppelin ao vivo. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha essa música que eu falei do set list. Essa música aqui realmente até me surpreendeu quando eu vi que estava no set list do show. Você vai curtir comigo, você vai gostar, meu amigo. Meu filho, então, o mais novo, eu falei, nossa, cara, essa música é muito boa do Led Zeppelin, qual eu nunca ouvi. E você que nunca ouviu vai poder escutar agora ao vivo. Eles estão mandando muito bem, cara. Trampled Underfoot. Vamos lá. Classic Rocks. Oh piano Chuck Hull Jones. Matcha, matcha, matcha. Olha, cara, se você não conhecia o blues, agora tá conhecendo com um dos melhores grupos que poderiam tocar pra vocês. É, cara, Since I've Been Loving You, tá? Anterior No Quarter com John Bonham, é o novo ao vivo do... Olha, o único álbum ao vivo que tem do Led Zeppelin, aquele de Song Remains the Same do filme, a trilha sonora do filme Song Remains the Same. Aliás, tem uma história interessante desse filme, eu fui assistir no Rio, The Song Remains the Same do Led Zeppelin. Olha, gente, tinha tanta gente na fila, mas tanta gente na fila, que eu consegui ficar na fila sem encostar o pé no chão. Não, vocês estão rindo, mas é verdade, cara. Eu não sei que eu levantei pra ver na frente, não consegui voltar mais. Meu pé ficou fora do chão, bicho, espremido. Foi uma loucura. Era lá no cinema de Botafogo, tinha uma sessão maldita, que era a meia-noite, que passava só filmes de rock. E eu fui ver, né, cara? Pô, Song Remains the Same, Led Zeppelin, meu amigo... O problema era respirar dentro do cinema. Deixa quieto. Fala sério. Não vou entrar em detalhes. Então, No Quarter, anterior Nobody Sold But Mine. Essa música também tem uma história interessante. Eu tava ouvindo o programa do Big Boy, cara, que tinha na Rádio Mundial. Era 6 horas da tarde. E ele entrou falando Hello, Crazy People, aquela coisa toda. E hoje eu vou mostrar pra vocês o novo sucesso Led Zeppelin, não sei o que. Eu falei, ah, que isso, fala sério. E tocou. Nobody Sold But Mine. Eu fiquei chapado. Falei, nossa. Quem comprou o disco, é lógico. E a primeira, Trampled Underfoot. Olha, realmente demais. Led Zeppelin ao vivo, Celebration Day 2007 para você exclusivo. A gente vai pro break e volta com mais um set de músicas para você. Classic Rocks. Classic Rocks. Eu tava lembrando também do dia que eu fui ver o filme do Woodstock, meu amigo. Anos 70 foram anos muito loucos, cara, muito loucos. Ainda não dá para falar deles, não. Muito, mas muito doido mesmo. Bom, olha aqui, ó, mais um set. Esse set aqui é bem comprido, hein, cara. Comprido que eu digo que são só 3 músicas, tá? É a música predileta do Jimmy Page, que é Dazed and Confused. Aliás, perguntaram pra cada um deles, né? O Robert Plant disse que queria subir no palco com a cadeira de rodas pra cantar Huey Laura Love, mesmo se ele não tivesse condições. Do John Paul Jones, eu não me lembro qual que é. De John Bonham, era o No Quarter, que ao vivo, no primeiro álbum ao vivo do Soundtracks, que eu falei aqui do filme que eu fui assistir, tá? É, tem um solo de bateria que faz um solo com a mão. Gente, aquilo foi uma estupidez no bom sentido, né? O cara solou com a mão. É isso mesmo, solo de bateria com a mão. Aliás, ele foi o primeiro a tocar bateria com ar comprimido. Batia, fazia. É, cara. Show de bola. Tinha que ser o Born. Aliás, o Bonzo. Não é Bozo, não, viu, senhor Mané? Bonzo. Tá? Não vai sacanear o cara, não. Bom, gente, ó. Eu até esqueci. A gente tava desanunciando o que a gente tava fazendo. Anunciando o terceiro bloco, né? É, eu me perco mesmo, isso é normal. Vamos, Vitória. Aliás, essa música tem um solo que o Jimmy Page faz com. Mas como é que é aquele negócio do violino, né? Aquela vara do violino ali. Ele passa no. O arco do violino, ele passa na guitarra e faz um som muito doido. Você vai conferir comigo agora nessa sequência. Dazed and Confused. Vamos lá. Classic Rocks. stage. God's stairway to heaven. We did it. cara, não vou falar nada não, cara. Faixa do álbum The House of the Holy é The Song Remains the Same. O som continua o mesmo. Foi o filme que eles fizeram. Não, o filme tem uma história, né? Começa aquela história toda, eles sendo chamados pra gravar, fazer um show rapidinho, tipo assim, num final de semana, chama pra fazer na outra semana. Aí vai procurando um por um na casa deles, depois eles se juntam. É uma historinha legal, depois vem o show. E o show não precisa falar mais nada, né? Preciso falar mais nada. Eles não gostam desse show. Não gostam porque eles estão muito produzidos, cara. A roupa do Jimmy Page, vão respeitar, meu amigo. Era anos 70, aquelas calças boca de sino que engole o pé da gente. Usei isso, não posso falar, não. Bom, The Song Remains the Same, Stairway to Heaven, clássico do Led, e Dazed and Confused, tá? A gente vai pro break e volta já com o último set de músicas. Não saia daí. Pois é, vamos aqui ao último bloco, último set. Isso, eu tinha que falar bloco, né? Tinha que falar. O último set de músicas aqui pra fechar o Celebration Day. Portanto, a gente não vai falar muito não, né? A gente vai de música, tá? Você vai ouvir aí, ó. A gente vai começar o último set com Misty Mountain Hope, aquele famoso álbum número 4, que a gente chama álbum 4 do Led Zeppelin. Vamos lá? Classic Rocks. everybody. Thank you for coming along. And thank you to everybody who's made this show possible. And to all our friends who came along to play on the show tonight for the memory of Ahmet Erdogan in the days when Atlantic Records was the most magnificent record company on the planet. Good night. Gente, eles se deram ao luxo de o bis do show foram simplesmente Rock and Roll e Hulu Lotta Love. Cara, uma banda que deixa essas duas músicas pro bicho tem que ter cacife, né, meu amigo? Fala sério. Tá aí, ó, fechando o show pra vocês, Rock and Roll, Hulu Lotta Love, Cashmere, que eu acho ótimo, do álbum Physical Graffiti, e Missy Mountain Hope, tá? Gente, ó, tá aí pra você o que a gente prometeu, Celebration Day. Eu tenho certeza, você que é fã de rock, deve ter adorado. E só te digo uma coisa, cara, compra o DVD. Compra o DVD, vem o DVD e o CD juntos. Mas compra o DVD, você vai adorar ver esse show. Eu tenho certeza, eu já assisti 5 vezes. E vou assistir mais 300 vezes, tá ok? Bom, gente, ó, mais um sabadão, logo mais à noite, sabe como é que é? Se você for sair, meu amigo, se for dirigir, não beba. Classic Rocks.